sei explicar. Eu vivia sonhando nas noites vazias com um grande amor. O dia amanheceu, você é meu sol, é meu amor. Deixe a noite passar. Deixe, eu quero te amar. A te amar, te amar, te amar. Sonhando nas noites vazias com um grande amor. O dia amanheceu, você é meu sol, é meu amor. Deixe a noite passar. Deixe, eu quero te amar. Deixe, eu quero te amar.